juntos poderão morar lá celeste, onde as tristezas não vão incomodar os santos salvos que ali vão morar para sempre. Quero estar pronto quando ele nas nuvens aparecer para mim. Não quero mais me iludir com as coisas que esse mundo oferece pra mim. Jesus Cristo, eu quero subir.